Internal control number 11, I'll wait for you. There's that away for you.

There's a noise. Autorizado, alinhada da colapso, pelo zero, vento 040 graus, 059. Oi, Salvador, boa noite, eu vou no 349, nós estamos ou não? 380 após 2000 da vida. Subindo 380 após 2000 da vida, eu vou no 349. Júlio Sassona. Exercício em 2. 5-1, voltando para o 2-8. 5, utilizado em reais, decolagem, 1-0, vento 040 graus, 05 nós. Thank you. pista 251, abrindo 23818. Abrindo 251, abrindo 23.